Melissandra que chegou quebrando tudo. Melissandra da 28 com a moda é carão. Onde tem travesti é boca de confusão. Melissandra da 28, close de femitim. É a moda relamazão, realeza travesti. No primeiro que ele quer, elas vão embrasar. Eu não quero compromisso, melhor nem tentar. Nesse jogo elas quem mandam, chegaram parando tudo. O rock é muito doido e o cante de outro mundo. Hoje tu tá sem sorte, as donas estão na casa. Transsexuais é Melissandra e coitada. Nem sonhando sem ibope, moda encoelado pote. Nem sonhando sem ibope.